服后啊，辣黑一年。 Sumiu, né? Gostei. Nem deu pra perceber, foi favor que cê me fez. Tá louco, é? Não surta. Cê demorou demais, agora deixa que outro cuida. Acho que nunca viveu uma mulher como eu. Tá acostumado com as magas. Você me fez chorar. Tem trouxa que perdoa, mas não vou te perdoar. Distraiu, rodou, pulou de boca em boca. O que é meu, eu não sei dividir com outra. Distraiu, rodou, pulou de boca em boca. Se eu voltar, alguém me interna que eu tô louca. Distraiu, rodou, pulou de boca em boca. O que é meu, eu não sei dividir. Botar alguém me interna que eu tô louca. Respeito brega, respeita a vida. Ai bebê, conjo do forró e lá reina. Sumiu, né? Gostei. Nem deu pra perceber, foi favor que cê me fez. Tá louco, é? Não surta. Cê demorou demais, agora deixa que outro cuida. Acho que nunca viveu uma mulher como eu. Tá acostumado com as magas. Você me fez chorar. Tem trouxa que perdoa.